Não vou me deixar levar, eu vou saber separar. Enquanto isso o tempo corre, não se aborreça. Tantos que morrem, não se esqueça, devemos nos conectar. Não vou me deixar levar, eu vou saber separar. Enquanto isso o tempo corre, não se aborreça. Tantos que morrem, não se esqueça, devemos nos conectar. E por aqui tá meio frio, um clima diferente. Esperam só o primeiro pio, não acha que eu sou vidente. Vagam só por um deles e crise de coerência. Ninguém é coerente, pacifique no que é necessário e nem pede bênção. Decadência, resultado lógico. Pau no cu de quem falou que essa porra não teve propósito. Não é nada absurdo, convivemos em viver a mercê de um novo paradoxo. Isso é TGT na era 2000, onde o cash tem mais valor que o teu valor próprio. Capsa, magnetizo mais, faça no mínimo com que seu argumento seja algo mais sólido. Lá, larará, seja cauteloso mesmo vagarosamente. Lá, larará, essa teoria pra nós que somos diferentes. Eu conheci as regras, sabia o que devia fazer, mas eu não fiz. Eu não sei quando tudo vai acabar. Somos seres humanos magnetizados pré-racínico por natureza. Essa é minha clareza, eu sei que minha impureza não interferirá na minha pureza. Abra a janela da alma, tá? Entra a luz, entra a sujeira, sou um dálmata. Tô sufocado de concreto até o talo, enquanto o abstrato me faz gargarejar com meu próprio calo. A gravidade em consumir o ego, ao mesmo tempo o ego é contraditório à gravidade. Não sei se eu vivo bem ou se eu vivo mal, eu entendi que eu faço parte de uma única unidade. Não vou me deixar levar, eu vou saber separar. Enquanto isso o tempo corre, não se aborreça. Tantos que morrem, não se esqueça, devemos nos conectar. Não vou me deixar levar, eu vou saber separar. Enquanto isso o tempo corre, não se aborreça. Tantos que morrem, não se esqueça, devemos nos conectar. Não vou amar algo que me mata por dentro. Não vou ficar sofrendo com as máscaras do tempo. Não vou amar algo que me mata por dentro. Não vou ficar sofrendo com as máscaras do tempo.